Controle Salvador, bom dia, vamos 759, informação é, passa o 2204 para o 184. Pegou 1759, retirando identificação, chegada bom, desça para 5000 com a Gilson 1019. Chegada bom, 5000, 1019 no 759. Controle de Salvador, bom dia, o ar sacado 6570, cruzou 200 para 150, com informação erra. Aliado, Chicago 6570, acione a identificação, chegada mar e desça para o nível 060. Para o 060, chegada mar e pode voar direto em TAP. Aprezado em TAP, Aliado, Chicago. Sim, direto em TAP, trato. Eita, via Fox, trato, aqui no alto, número 2199, acione a linha 225. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 99. Autorizado, pouso, vento, claro, autorizado. Xané 6225, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Táxi via Alfa e Juliette, portão 07, 6225. Confirme? Romeu, Bravo, Bar de Cópia. Salve Salvador, muito bom dia. Azul 4077 para Capim 340, queria saber por isso. Confirme, entrado. Azul 4040, você poderia confirmar a saída? Arbor Elefa, número 2 para a cópia, aguardando 4040. Muito obrigado. O 1093, retoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 210, seu limite ao localizador. Chame controle solo no 2119. Para sequenciamento, voe direto do na da presente igual no 093, desça para 2000 pés com ajuste no 019. Dona 2000 pés, para Recife 350. Recife 330, guarda cópia no portão 02, o tanque 3890, bom dia. Guardando, bom dia, saída prevista. Fucajamo Aru. Fucajamo, obrigado. Sim, boa noite, né? Ataque via Alfa e Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Torre Salvador, muito bom dia, boa noite, 65, estabilidade NSX, UAP, soma 0, baixada e travada. Boa noite, 65, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 7 nós. Pouso autorizado, pista 10, boa noite, 65. Igual 096 autorizado 2000? Autorizado 2000 e a final do ILS igual 093, informe e estabilizado. Tarde, Romeco Bravo, número 1 para Pop. Gono 759, Roy Duna da presente, desça para 2000 pés, Gono 759. Gono 2019, no 759. Essa cargo 6570, desça para 4000 pés, reduz a velocidade para 2109. Desça para 4000, reduz para 210 nós, arça 6570. Salvador, bom dia, boa noite, 65. Voo 865, bom dia, prossiga o táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporte para ingresso, táxi 865. Federal 9972, acione identificação, autorizado ITAP para chegada ao mar, lista para o nível 050. 050, ITAP. Romeu Eco Bravo, Pop. Autorizado Salvador, Serra, Serra, Quebec, Zulu, nível 120. Decolagem pista 107, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após DCT. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5451. Bravo, cotejamento correto, confirmando o pátio 5. Tente, pátio 4, confirme o POV. Tente, 7703 a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre 1198-95, ajuste no 019, agora tenha um bom voo. Papai Romeu, Romeu Eco Bravo, bom dia, livre, acionar, chame táxi. Azul 4040, cópia. 4040, pode copiar. Azul 4040, autorizado com FISO, nível 340, via rota UP Zulu 21. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5460. Com 15, nível 340, via 3121, levando uma zero curva à direita, na saída arbórea, transição Elefa, controle 208, transição 5460, azul 4040. Fechamento correto, portão 03, chame pronto, o azul 4040. Tem que reportar pronto, 4040. Controle Salvador, mantinha a linha na 289-3240 para 1970. Rio 9811, acione a identificação, desça para o nível 060, autorizado em TAP. Bravo, chame no ponto de espera da Oscar para ingresso, pista no 7, ajuste no 0 no 9. No 093, chame a torre Salvador, 11895, tem bom pouso. 1095, obrigado. 153, copy. Passivo, prossiga. Galeão, nível 360, decolagem pista 10. Após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume. Irume, interceptou até November 857 até Mosul. A frequência do controle 120.857, quais são? 5457 no transponder, Uta 3153. Copiar, 360 aprovado, Galeão conforme. Decola da 10, curva direita, da El Lidirume, AF November 857, Monstro, ONU 208, 5457, TAN 3153. Correto, portão 08, chame pronto, TAN 3153. Ok, gente, obrigado. TAN 3890, cópia. Prossiga. TAN 3890, autorizado Recife, nível 330, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aru, após Aru DCT Recife, frequência do controle 120.8, transponder 5456. Autorizado 330 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Ponto Cajão, Maracaju, Recife direto, 208, controle 5456, o transponder. Correto, Puca, Jamo, Aru, portão 02, chame pronto, são 3890. Tá pronto, são 3890. Número 2 no setor, mantém a posição aguardando. Aguardando. Voo 9759, completa a final do ILS, e chame a torre Salvador, 11895. 18900, bom dia. Paulo 3153, puxa acionamento, Figueiro 8. Autorizado, chame táxi, 3153. Chama, não, obrigado. Oi, Mais um alô, bom dia, voo no 759, ILS, patrão na Serra. Bom dia, Papai Romeu, Romeu Eco Bravo, autorizado ingresso, pista no 7, chame a linha de pronto. Quanto fala o Bônus 093? Bônus 093, solo ao 50, chame o controle solo no 219. 219, Bônus 09. 972, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 sem restrições, 2.019. 2.019, 2.000, chame estabilizado. Solo Gono 093, muito bom dia. 019, é o número 4 na aproximação. Descendo para 3.000, estado 1.019, 1.989. 2 minutos, então 3890. 2 minutos, obrigado. Gente, aguarde para a decolagem. Salvador, muito bom dia, azul 4047 para todos os internos da pista Bono 0, José Alfa 209. Zero, 040, bom dia, mantenha um ponto de espera. Deixa eu manter o ponto de espera. Ele é 0-9-3. Sim, portão previsto ao 08, mantenha a posição aguardando para o ingresso. Por 0-9-3. Mantenha 0-9-3. Uno 64, campo de Uno, Uno 64, via parte 1, Índia, ponta de espera da 1-0, torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-9, tem um bom voo, tá 3-1-5-3. Lado 1, Índia 1-0, tem um ponto de espera lá, quando lá 18, 9-5, obrigado, 29. É 5-9, solo 5-4, de braço direito no 2-1-9. 2-1-9, bom dia. Aves 6570, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 6 nós, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, aves 6570. Meu Eco Bravo não escutou. Ok, informo que será preterido devido à performance da aeronave, ok? A aeronave da 1-0 vai decolar no mesmo perfil de saída. Pode ir para autorizar. O 1093, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado Juliette, portão 08. Após o Airbus da TAM, Juliette para 08, no 093. Marcos, dá pau nesse Airbusinho. 4040, atualizado, alinhar e manter, pista no zero. Ali, mas é que pista no zero, vou fazer a gente. Prosseguiu na 093? Portão 08. Tá, 6570, no solo 56, direita, taxiway Golf, chame controle solo no 21 decimal 9, bom dia. 219, lado 5570, lá. Pois, bom dia, altura 3153, controlador 0, número 2, próximo decolagem. Altura 3153, mantém um ponto de espera. Azul 4040, decolagem autorizada, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 59. Decolagem pista no zero, azul 40, bateu. Tudo faz 3, está vendo lá no seu vento, está vendo. Ah, meu, autorizado, direto do Duna, 3597. Geral, estabilizou. Geral 72, completa final, chama a torre, Salvador, 118-95. Torre, Geral 9972, está estabilizado, atividade. Geral 9972, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Gente, é, mantém a posição, o Sam 3153, tá aí? Afirmo. Para 2000, liberado ELS, formará estabilizado, 989. Azul 4040, decolado 58, controle Salvador 120, decimal 8. 208, azul 4040. Controle Salvador, bom dia, 4040, azul. 4040, Salvador 340, via árvore, vigilância radar. Via árvore 340, azul 4040, quando possível, senhor, direto árvore ou LF, eu agradeço. Oi, LF 4040, LF, agradeço. Plan 3153, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar no zero, 3153. Papa Romeo, Romeo, Eco Bravo, tenta possível esteira de turbulência da aeronave que pousa no 110, livre decolagem em pista 17, vento 17, 0 graus, 59. O tá 3890, tá com 131 a bordo, 3h40, Salvador. Falou, né, Cabral? Espera da 10, torre 118, décima 95, o ajuste 1019, tem um bom voo. Via Índia, 1895, ponto de espera. Olha, 1019, bom dia. Salve, Salvador, bom dia, Sideral 9972. Federal 9972, bom dia, Alfa e Kilo, Pátio 3, fica atento ao paralisador. Alfa e Kilo, Pátio 3, ficará atento. Bravo, o homem é prova. Pois está alinhado e pronto, tá 3153. Tá 3153, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 60, grau 79. Ok, iniciando a decolagem, 3153. Salvador, bom dia. Tá 3890, ponto de espera da 90. Bom dia, tá 3890, mantém um ponto de espera. Material, ponto de espera. Mare, desça para o nível 050. Foi direto do Duna, Federal 70. Avião 89, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 grau 79. Autorizado pouso 0989. São 3153, decolada 02, controle Salvador 90, décima 8. 208. Salvador, bom dia, 3153, decola cruzando 1500 pés. Eu tenho 3153, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. Leda, obrigado, 3153. Romeu, Romeu, Eco Bravo, quando possível informe a proa ideal para o destino e seu estimado de pouso. Vai informar o meu prova. Então 3890, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Ali mantém pista no 0, 3890. O ideal destino, o Mercurial é 296 e o estimado de pouso 1120. Presente autorizado. Direto para o destino, o Romeco Bravo, subindo para o nível 120. Copiado, estimado de pouso 1120. Matheus, direto destino agora ao Mercurial Bravo. Bom dia. Sul 4040, chame Recife agora, frequência 1288, é o ponto 260. 288-260, Sul 4040, bom dia. 9, muito obrigado. Solo Salvador. Bom dia, é o Rio 98 na onda, ligando a pista no seu escuta. Zero decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, 79. Livre decolagem no zero, tá? 3890. 98 no 1. Rio 98 no 1, bom dia. Táxi Alfa e Kilo, pátio 3, atenta ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, muito obrigado. Com referência 3597, pode ir para a 200 para interceptar ele? Livre, então 3597. Sente, 3597, para estabilizar. Hotel Romeu Golf, bom dia. Confirmando RMA com sobrevoo de Pirajá. Sobrevoo mudou, RMA sobrevoo lá de Pirajá, Salvador 120.8. 208, bom dia, o 3890. Bom dia. Local em RMA com sobrevoo de Lauro de Freitas, 500 pés, decolagem com proa este em coordenação com a torre Salvador, a frequência da torre 118.95, controle 120.8 e aciona o transponder 0127, Hotel Romeo Golf. Planejamento correto para acionamento e decolagem, chame a torre 118.95, o ajuste 1019, tem um bom voo. Bom dia, torre. Acionamento a critério, chame pronto para decolagem, Hotel Romeo Golf, Papai Romeo, Hotel Romeo Golf. Tá, 083, Salvador to Sierra Charlie Echo Lima, flight level 400, number 24 copy, stand by. Stand by, Europa 351-395, obrigado. 3517, tá passando externo agora, chame torre Salvador 118-95. 295, muito obrigado aí. 09970, autorizar a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 1019, informe estabilizado. Para 2000 sem restrições, hora estabilizado, geral na sala de atendimento. Autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 79. Sente de pouso, 57. Equador, azul 4201. Gente da Eco, solicita Campinas 340. Gente 340 Campinas, número 3, minha cópia, aguardando o azul 4201. Na escuta. Gente 340 Campinas, Alô Salvador, bom dia, Azul 2710, pátio 3 com a Eco, solicito 150 Aracaju. 150 Aracaju, aguarda cópia número 4, Azul 2710. Aguardando cópia, Azul 2710. Alô, Salvador, Azul 2783, informação ECO, autorização. Azul 2783, 200, Vitória da Conquista, aguardando cópia no Pátio 3. Gente, aguardando, qual seria a prevista saída? Arbor, Elefa. Obrigado. 3517, Zona Sul, escutou. Da 3517, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso da sua Juliette. Via Alfa e reporta para Juliette, 3517. Oxalé 6211 no copy. 6211, prosseguir. Autorizado o Galeão, nível 360, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume, Upper November 857 até Moussu. A frequência do controle 120.8, transponder 5505. Autorizado Galeão, nível 360, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume, Upper November 857, pouso 1208, controle 5505, transponder, no Xanel 6219. Planejamento correto, portão 05, chame pronto, Xanel 6219. Chora. Portão 3517, Juliette, portão 03. Juliette 03. Rota 083, Ratchet Copy. Vai rota 083. Rota 083, Clear Salvador Sierra Charlie Echo Lima, Flight Level 400, via Upper Zulu 10, until Bubave, Papai Uniforme Bravo Alpha Victor, after Upper Zulu 16. Until Bravo Hotel Zulu, and after acquire your flight plan route, take off from runway 10 after right turn, dial departure Leda and after Motiva to reaching the airway of the Zulu 10. Salvador departure 120.8 and squawk 5467, Europa 083. Europa 083, Bravo, Motel Zulu, Delta, Zulu 1, Delta, Take Off with Position Leda, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1, Motel Zulu 1 785, as a backup 12545, SAM 3890, have a nice day. Have a nice day. Two 20.80. Ok, after the departure of the Lega Monta, upper to 1 kilo until position full lap, Papa Bravo, Alpha Kilo, Pinta Zeta, upper to 16, until Bravo, for the altitude, then Airwind destination, departure frequency 1.0 kilo, upper to 83. That's correct, come back right for pushback and start to gate 11, Europa 083. Bravo Salvador, bom dia, gol 1093, Kent da F, tá no 08, autorização para confins. Confins, nível 360, no momento é o número 4, para cópia aguardando, gol no 093. Do 4, poderia só confirmar a saída, feliz? Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. O azul 4201, no cópia. Azul 4201, na escuta, para cópia. Na escuta, para siga. Campinas, nível 340, via rota, Ebe Zulu 10, Pubave, Ebe Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, Ebe Zulu 30 e Tite. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Mótiga. Frequência do controle, 120.8, transponder 5501, o azul 4201. Autorizado Campinas 340, via Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, CCT Chomod, Upper Zulu 30 em Tite. Decola da 10, curva direita, da El Leda, Motiva, 1208, controle 5501, no ponto transporte. O meu Eco Bravo, chame agora Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1260, qual seria a primeira, senhor? Área 1288. 1288, 1260, né, Bravo? Bom dia. Agnaldo 7000. Para cópia, 10-7 no zero. Autorizado Aracaju, o nível 150, via Golf 677. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8 e o transponder 0260. Autorizado 150 para Aracaju, via Golf 677, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Conde, 1208, controle 0260, transponde azul 2710. Protejamento correto no CAT 3, chame pronto, azul 2710. Camarada 2710. Bravo on the ground, good morning, go 1963, we have for me tackle. 963, Sugar Leão, stand by your sequence, you are the number 3 for copy. Romeu Hotel, Romeu Golf, reporte fora do solo, não há tráfego, reportar no setor. O vento no aeródromo no meio 0 graus 8 nós. Para de solo, até o negócio. Alefa, Opilor e após DCT, Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 120.8, transponder 5513. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolando a 10 com curva direita, Arbora Alefa após Opilor. Após DCT, Vitor Charlie Oscar, controle de saída 208, transponder 5513, do azul 2783, pátio 3, posição 4 Lima. Protejamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback acionar o azul 2783. Calando. Gol no 093, cópia. Pronto, cópia 1093. Autorizado Confins, o nível 360, via rota Upper Zulu 21, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, frequência do controle 120.8 e o transponder 5517, gol 1093. Autorizado Confins, nível 360, conforme rota do plano de voo via Upper Zulu 21. Decola da 1-0, primeira curva direita, após Elefa. O controle 1208 e o transponde 5517, gol 1093. O Cortejamento correto, portão 08, chame pronto, gol no 093. Chamará gol 093. Solo, bom dia, 09970, bom dia, táxi Alfa Kilo, pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, fica atento ao balizador. Está no Golf já no local sobrevoo. Mas tem escuta, tá? O meu Salvador, azul 4201, tá no box 1, pronto pra puxa, tá na... Portão 01, coordenação de solo, reporte táxi. Autorizado, coordenação com solo, para o táxi azul 4201. Zero 83, send 11, you are cleared to report when ready to taxi. Send by your 083. Opa 083, read back. Yeah, Opa 083, we need to wait here. Yeah, you are cleared before I'm pushed back. Come back to... back. Azul 27 no 0, coordena equipe de solo, reporta táxi no Patrício. Cortará o azul 27, ou no 0. Hotel Salvador, azul 4201, pronto para o táxi. Está alternando Ribeirão Preto com 4 horas e 30 de autonomia e 115 a bordo. Confirmando 115 a bordo, Ribeirão Preto e 430 de autonomia. Afirmo. Azul 4201, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera pronto 2, 108, décima 95, 118, décima 95, altímetro 10, 19. Vente táxi autorizado até o ponto de espera da 10, azul 4201. Graus 6219, informa o Robson 44 no setor norte, não interfere com a sua decolagem. Sente, autorizado a minha decolagem, sente do Robson azul 4201. Sente, aguardando 380, vai copiar a foto pra gente, obrigado. Eu já peço, confirmando o nível solicitado pelo 380 mesmo ou solicita outro? 380. Sente. Obrigado. Apron taxi India. At the home point, maintain position, contact tower 118.95. Okay, hold position by in advance and hold position 118.95 for tower, Europa 3. Paulo Gol 1865, muito bom dia. Autorização para Brasília. 1865, aguarde, mantenha escuta. Quatro. Europa 03, discorrecting, clear taxi via main apron, taxi India. At the home point runway 10, maintain position, contact tower 118.95. My name is Brian, inner data, holding point 10, tower 118.95, Europa 03. Affirm, altimetry 1019. 1019, thank you. Solo Salvador 2710, solicita retorno para o base. Gente, 2710, mantém a posição, aguarda. Mantém a posição e aguardando, 2710. Bravo Salvador, o Azul 2710. Azul 2710, aguarde coordenação, já tem zero. Paulo Fortaleza, eu vou por no 09308, feedback retornamento. 710 autorizado, o reingresso na mesma posição do Patrício. 7, retornando para a mesma posição, o Azul 2710. Confirma a ordem da nave, chamou o solo? 629. O gol 109308, feedback retornamento. 109-093 aguarda. Solo, Chanel 62905, feedback retornamento. Faxinei 612, o Nuno aguarda. Aguarda. Uno 093 aguarda. Aguarda. Cida. Passageiro 2229, acende a identificação, desça direto Duna para nível de voo 050. Identificou a Duna, direto para o 050, obrigado. Então 09308 o portão, guarda a equipe solo, inicia a porta táxi. Guarda a táxi, porta 093. Well, go 1963. 1963, go ahead. Did you have our flight plan or you don't have the flight plan yet? I have your flight plan with you all doubts, but I don't have your IT clearance. Okay, send it by or not. There is a restriction to departure to Santos Dumont and Galeão. Okay, standby. This is the reason. Parafuso de estacionamento azul 2783. 2783, aguarda. O Gol 1093 apenas confirmando, inicia para o táxi. Já iniciou, vai botar para o táxi, 1093. O Chanel 6201 iniciando 05 é porta táxi. Vai reportar o táxi, 6219. Azul 2783, solo. Chega, sua escuta. Coordenação equipe de solo iniciando para 3 é porta táxi. 7, coordenação equipe de solo, reporte está autorizado, reporte para táxi, 273. O Chanel 6225, pronto, cópia. Pronto, cópia. Chanel 6225 autorizado Brasília, nível de voo 380, decola da pista no zero, primeira curva direita, perdida saída da rua, transição elefa, onde intercepta a rota Upper Zulu 17. Transponder 5524 e o controle em 120.80, o Chanel 6225. Autorizado Brasília, nível 380, confirma a saída, como é que a gente vê? Saída Arbó, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, transição Elefa. Saída Arbó, curva direita após a decolagem, transponder 5524, controle 120.80. Apenas confirmando a transição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, Aerovia Upper Zulu 17. Transição Elefa, Aerovia Upper Zulu 17, Oxanem 6275. Gente, cotejamento correto, portão 07, após quando pronto para acionamento, pushback, o Chanel 6225. 6225, cotejamento correto, após quando pronto para acionamento, pushback 07, portão.